deboche para Zé Calcado. E se mexer, tu vai tomar. Nem tenta copiar, é donada, porra, falha. Toma, toma, toma. E sentando na sequência, quica na sequência, quebra na sequência. Vai! E é muita malemolência, desce na sequência, quica na sequência. Quica! E é muita malemolência, quica na sequência, desce na sequência. Vaquejada de Mossoró, olha a barraca. Olha aqui, quica na sequência, desce na sequência, desce. Um sorrisinho pra galera aí.